Olá, meus amigos. Andei ausente mais uma vez e hoje eu estou voltando aqui para fazer um comentário. Eu primeiro quero pedir desculpas pela minha ausência, mas eu não estava achando. Eu achava assim que não estava acontecendo nada de importante, nada de que merecesse o meu pitaco. O que eu gosto de fazer é a análise política, o comentário político, e não simplesmente divulgar notícias. Para divulgar notícias nós já temos a mídia, né? Já temos os repórteres, já temos aí a TV Globo e congêneres que já fazem esse trabalho. Eu gosto mais de comentar e hoje eu estou aqui querendo comentar esse atentado que teve lá na França. Quer dizer, já está virando um lugar comum essa reincidência do ataque terrorista. Eu queria comentar sobre isso. Hoje eu já ouvi muita besteira. Quer dizer, desde ontem já se fala besteira e por toda a mídia, a escrita, a falada, a televisada, na internet. Basta você abrir aí um site e você vai ver o pessoal comentando esse atentado no dia 14, que é uma data nacional da França, a comemoração da queda da Bastilha. É o dia da independência, né, dos franceses, é a data maior, e foi a data utilizada por esse terrorista. A Globo, por exemplo, deu agora há pouco na Globo News, o atentado foi provocado por um motorista de caminhão. Pera lá, né? Motorista de caminhão não, né? Nós precisamos de ter um pouco do senso das proporções. A mídia, e não é só a nossa mídia, não. Isso é mundial. Esse fenômeno do politicamente correto é mundial. É essa coisa, esse medo de falar as palavras, de dizer com todos os F's e R's o que é que está realmente acontecendo. O que está acontecendo é que nós não estamos entendendo o que se passa. Mais cedo eu estava ouvindo na Rádio Estadão um comentarista, no caso inclusive era um correspondente do grupo Estadão lá na França, dando a sua opinião. E o que se percebe na fala desse comentarista é que, mais uma vez, está ali entremeado naquilo que se diz, naquilo que se fala, que o culpado do atentado, o culpado é a vítima. Quer dizer, o camarada faz um ataque a civis, desarmados, gente que estava ali comemorando uma data nacional, a queda da Bastilha, lá na França. É a data maior da França. As pessoas vão às ruas para a queima de fogos, para comemorar ali a data deles. E aí um terrorista vai lá e pega um caminhão e sai passando por cima das pessoas. Parece que nesse momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, 84 já morreram. Existem coisas de outros 50 que estão entre a vida e a morte. Então nós temos aqui nós estamos calculando por baixo, 130 pessoas estão ou morreram ou estão entre a vida e a morte. Esse foi a forma de protesto deste camarada, que é um imigrante tunisiano, mora lá na França, já mora lá há alguns anos. Ele está lá estabelecido, mas segundo, inclusive, o comentário que eu ouvi hoje mais cedo, ele fracassou na sociedade. Ele não deu certo. E aí ele resolveu, literalmente, passar por cima da sociedade onde ele fracassou. Quer dizer, olha bem, a pessoa que transmite... A pessoa que transmite a notícia, ele já transmite o juízo de valor viciado de que culpados somos nós por ter recebido. Eu estou me colocando no lugar deles, dos franceses, mas o culpado então, o culpado somos nós. Nós que recebemos aquele camarada que a Tunísia não quis. Nós que recebemos aquelas pessoas que a Síria não quis. E essa pessoa vem para a nossa sociedade, ao invés de fazer parte da sociedade, ao invés de miscigenar com a sociedade, não, ele quer nos impor os costumes dele, que aliás são os mesmos costumes que o expulsaram da sua terra natal. Olha bem, e essas pessoas que vêm de lá, que vêm da Tunísia, que vêm... Olha, eu vou falar, eu quero citar bastante aqui uma coisa. Todos esses países de onde vêm essas pessoas são países que são governados pela Sharia. A Sharia é a lei muçulmana. Ela é o Islã, ele não é apenas uma religião, ele é uma religião e é um sistema político. Então a Sharia é um sistema político que governa o Islã e aqueles que professam a fé islâmica. Então eles vêm para aqui, para o nosso país, que é o Ocidente. O Ocidente, ele é uma sociedade que se baseia nos princípios judaico-cristãos. Eles foram construídos nestes pilares judaico-cristãos, da religião judaica cristã, e isso deu isso que nós somos hoje, o Ocidente. De modo geral, as Américas, a Europa... principalmente a parte oeste da Europa, nós nos fundamentamos nesses princípios. E a nossa civilização foi construída nestes princípios. E até onde sei, tem dado certo. O Ocidente, é a parte melhor, mais bem resolvida do mundo, salvo uma ou outra exceção. A parte realmente que espelha o que é, assim, aquilo que é desejado pela maioria, inclusive nós mesmos, é a sociedade europeia, é a sociedade norte-americana, são os países mais desenvolvidos. E são todos eles dessa mesma visão social baseada na civilização judaico-cristã. Tá? E hoje ela está em conflito com o Islã, com o islamismo. E o que é que isso está fazendo? Eles estão num dilema, num drama de consciência, de que nós somos culpados pelos problemas criados pelo Islã. Isso não é bem verdade. Eu acho que o que nós precisamos entender é... Vamos colocar essas coisas, vamos colocar o passado no passado e vamos estudar o que é que está acontecendo nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje... Essas pessoas que saem dos países muçulmanos e que migram para a Europa, eles vão para a Europa tentar fugir daquilo de onde eles viviam. Mas chegam na Europa, acham uma sociedade diversa daqueles costumes aos quais eles estavam acostumados. Eu pergunto a vocês, quando você vai à casa do seu vizinho, você chega lá na casa do seu vizinho, aumenta o som da televisão dele, vai lá no banheiro e faz xixi com a porta aberta, você vai à cozinha e enfia lá a mão dentro da panela e pega lá um pedaço de carne e para comer? Não, você, essas são coisas que você geralmente, essas liberdades a gente tem em casa. Quando a gente vai à casa do vizinho, quando nós somos hóspedes, nós temos que saber, nós temos que nos comportar como hóspedes. E nós não temos feito isso. Né? Esses muçulmanos não têm feito isso. Eles vão às casas daqueles que os hospedam, daqueles que abrem as portas para ele e os recebem como hóspedes. Eles não estão se comportando como hóspedes, eles se comportam como senhores. Eles querem impor os seus costumes e querem impor aquilo que eles acham que é o certo àqueles que os acolheram. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas eles não nos acolheram, eles não acolheram essas pessoas de forma condigna, essas pessoas são mantidas à margem da sociedade. É mesmo? Eu não acho, não. Eu sou uma pessoa que eu já viajei, eu já vi essas coisas bastante bem desde a época que eu viajei a primeira vez para o exterior. E em todos os lugares pelos quais eu passei, eu fui muito bem recebido, e fui muito bem recebido porque eu quis ser como eles. É aquele velho dito que diz, quando você for a Roma, faça como os romanos. Quer dizer, comporte-se como aquele que é, como o dono da casa. Essa que é a lição por trás disso aí. E eles não se comportam como isso. Eles geralmente se autossegregam. A primeira coisa que acontece com essas pessoas é eles se autossegregarem. Eles não fazem esforço para fazer parte da sociedade. Eles não abrem mão, eles não assimilam os costumes locais, eles querem impor os costumes locais. Se você for hoje a Paris, que é uma cidade que eu já não visito lá desde o distante ano de 2001, foi a última vez que eu estive lá, na época ainda não era assim, mas hoje, se você for a Paris, você não consegue andar, às vezes, em determinadas ruas da cidade, porque as pessoas da religião muçulmana vão para a rua e tomam todas as ruas e começam a fazer as suas orações ali, na rua, e fecham o trânsito. E ninguém toma. E isso, olha, isso é proibido pela lei francesa. Você não pode fechar uma via pública. E eles fazem isso, eles são tolerados. Ah, é da religião deles e não sei o quê, eles não têm onde orar e tudo mais. Mas, gente, isso não é função. Não é função do povo inglês. Não é função do francês. Não é função do alemão. Se comportar como um visitante, se comportar como aquele que chega à casa dele. É o contrário que tem que acontecer. Eu não sei por que essa inversão de valores. E é isso que está dando causa a esses atentados terroristas. As pessoas não estão entendendo ainda o que está por trás. E eu lamento muito, mas isso foi uma coisa, foi uma opinião que eu já dei há uns meses atrás, até a propósito de uma outra coisa, e eu acredito que isto vai levar a Europa a uma situação de guerra. Vai começar primeiro com uma intolerância, uma grande intolerância da população contra esses imigrantes. E eu coloco aspas na palavra imigrantes. Então aqui, isso é o que eu estou pensando. Vai começar uma intolerância. Lembre-se que na Segunda Guerra Mundial, a intolerância era contra os judeus. E se vocês lerem sobre como eram os judeus, como os judeus se colocavam na sociedade europeia, por exemplo, os judeus também se autossegregavam, eles viviam em guetos, Eles iam para os guetos, era lá que eles viviam. Eles, de certa forma, nem todos, mas de certa forma, se autossegregavam. É da religião judaica eles tratarem, né, como eles, o povo de, escolhido, o povo de Deus, os demais como os gentios. Então, essa forma de tratar nós e eles predispõe a que eles se voltem contra nós. Estamos repetindo hoje a mesmíssima química. Quer dizer, hoje o Islã se coloca também como nós e os demais, os eles, e um contra o outro. Isso não vai terminar bem, e não vai. Vai chegar a hora que hoje o que acontece, por exemplo, na Europa, é que os governos é que estão promovendo esta imigração. Os governos é que estão aceitando essas pessoas, esses imigrantes, esses refugiados. Os governos é que estão trazendo isso para dentro da sociedade europeia. Isso não é a vontade da sociedade europeia. E a sociedade europeia, mais dia menos dia, ela vai se levantar contra isso. Na Alemanha já existe um movimento contra a imigração. E ela não é apenas, ela não se limita apenas aos muçulmanos. Ela é bastante, mas principalmente contra os muçulmanos. Então vai começar a acontecer. Quer dizer, nós veremos muito brevemente, e eu lamento isso, mas nós veremos muito brevemente a volta dos camisas pardas e coisas como isso, gente que vai combater a intolerância do visitante com mais intolerância ainda. Eu lamento muito que isso venha a acontecer, e eu acho que isso vai acontecer num prazo bastante curto. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso e que, pelo amor de Deus, parem de ouvir esse pessoal de Rede Globo que fica falando que o culpado é a vítima. Isso já cansou, né? Até a próxima.